Controle Salvador, Azul 4007, bom dia. Bom dia, Azul 4007, contato radar, subiu até a 380, saída da EL. Ok, Nanda EL, subiu 380, 4007. Azul 4007, chame Recife, 1288, alterno 3325, bom dia. Ok, Recife, 1288, 1335, Azul 4007, bom dia.